de Deus nos ensina e nos manda se santificar. Quem quiser ver o rosto de Deus, deste mundo terá que deixar a mentira e a vaidade, o orgulho e a prostituição, afastar-se dos vícios malditos e buscar Cristo em oração. Afastar-se dos vícios malditos e buscar Cristo em oração. Oração de manhã e à tarde também. Quando a noite chegar, orar faz muito bem. É assim que Jesus quer nos santificar. Oração em jejum faz o crente chorar. Oração em jejum faz o crente chorar. Que nos velhos tempos muitos viveram em oração. Recordo o irmão Daniel, que exemplo o velho Abraão. Elias também, Eliseu, tantos outros que a Bíblia diz. Tudo isto nos mostra o caminho. Oração faz o crente feliz. Tudo isto nos mostra o caminho. Oração faz o crente feliz. Oração de manhã e à tarde também. Quando a noite chegar, orar faz muito bem. É assim que Jesus quer nos santificar. Oração em jejum faz o crente chorar. Oração em jejum faz o crente chorar.